Colossenses 3:23. Diz assim: e tudo quanto fizerdes, diga tudo quanto eu fizer. Como que eu tenho que fazer? De todo o coração, que mais? Como para o Senhor e não para os homens. Tudo. Amém? Quantos procuraram praticar esse texto aqui durante essa semana? A gente terminou nesse ponto aqui falando domingo passado, falando sobre eu de uma forma intencional, meu irmão. Eu procurei praticar isso de uma forma mais intencional na minha casa, com a minha esposa, com as minhas filhas e também com todas as pessoas com quem eu me relaciono. Tentei tratar cada uma das pessoas do meu ciclo de relacionamento como se eu fizesse para Cristo. E foi uma semana assim preciosa, foi uma semana poderosa. Tanto que no nosso culto familiar que nós fizemos na quinta-feira, foi uma das coisas assim que eu justamente eu compartilhei com eles lá em casa, porque foi uma coisa que eu busquei. Tem alguém aqui que você também guardou essa palavra e você tentou praticar essa palavra aqui durante essa semana? Quem? Quantos aqui? Levanta o braço para eu poder vê-lo. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Sabe, é incrível que quando nós entendemos esse ponto do Evangelho, né? Aonde eu entendo que a prática do Evangelho é eu amar as pessoas, cuidar das pessoas e tratar as pessoas como se fosse a Cristo. Eu acho que é isso que Jesus ele expressa na parábola do bom samaritano. Porque se você estivesse ali caído na beira da estrada, você ia gostar que alguém te socorresse. Mas quantas vezes nós passamos por algumas pessoas e desviamos o nosso olhar da necessidade dessas pessoas? E a verdade é que quando eu começo a ver Cristo na vida das pessoas, e quando eu começo a tratar as pessoas como se fosse a Cristo, eu começo a viver uma revolução nos meus relacionamentos. Sabe por quê? Porque a questão não é como a pessoa vai me tratar, a questão é como eu vou tratar a pessoa. A questão não é se a pessoa vai cuidar de mim, a questão é que eu vou cuidar da pessoa. Então, diz respeito a mim, não depende da pessoa. Fala para a pessoa que está do seu lado, só depende de você. Se você for ver, querido, no Novo Testamento, a palavra uns aos outros, ela aparece mais de 50 vezes. A Bíblia, ela vai falando, ela fala que a gente tem que amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, admoestar uns aos outros, encorajar uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, submeter uns aos outros, devotar uns aos outros, suportar uns aos outros. Meu irmão, é incrível porque isso não está aqui por acaso, isso nasce no Novo Testamento, isso nasce no DNA da igreja primitiva. Por quê? Porque Jesus disse: olha, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os fins da terra. O que é uma testemunha? Uma testemunha é uma prova viva. Uma prova viva de que Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. E eu acho que a maior prova que nós podemos dar acerca da pessoa de Jesus é o amor. O amor pelo qual nós tratamos as pessoas que são colocadas diante de nós. Então, Deus, ele nos chamou para que nós fôssemos o quê? uma prova viva, uma prova concreta de que Ele está vivo. É por isso que está escrito lá em Apocalipse o quê? Que o testemunho de Cristo, ele é o espírito da profecia. E a gente precisa o quê? Entender que se relacionar com as pessoas, para nós, é uma grande oportunidade. É o nosso test drive. Para quê? Para que a gente possa colocar em prática essa palavra. Por quê? Porque a falta de comunhão, a falta de coinonia que eu vivo na minha vida, também caracteriza em mim a falta de mais de Deus em mim. Porque não tem como eu desassociar uma coisa com a outra. Se eu estou cheio de Deus, eu vou ter comunhão com os meus irmãos. Por quê? Porque isolamento não funciona, mas comunidade funciona. É por isso que a gente estava falando aqui sobre nós reconhecermos aquilo que Deus está fazendo num lugar. E você precisa entender que Deus está restaurando as bases da coinonia no nosso meio nesses dias. E você precisa estar sintonizado nisso. Se você está sentado aí nessa cadeira, se você está na Rafa, você tem que estar sintonizado nisso. Fala para o seu irmão, você está ligado? Você tem que estar sintonizado nisso. Porque se alguém perguntar para você sobre o que nós estamos falando, sobre o que nós estamos tratando nesses dias, isso daqui precisa estar vivo dentro de você. Não, a gente está falando sobre comunidade, a gente está falando sobre coinonia, a gente está falando sobre comunhão, sobre como eu me aprendo a me relacionar, como eu aprendo a me relacionar com a família de Cristo, com o corpo de Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O aprimoramento na forma de se relacionar com os seus irmãos vai te ajudar, vai te aprimorar no seu relacionamento dentro da sua própria casa e junto com seus familiares, com a sua parentela, com os seus colegas de trabalho. Estar em comunidade gera valores tão preciosos em você que muitas vezes você não consegue medir. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a gente vive na nossa casa, muitas vezes a gente é mimado. A gente é o filho único da mamãe e do papai. E a gente fica ali sendo mimadinho por eles. Sendo que tudo que a gente quer eles nos dão. Se eu choro, ele me dá. Se eu faço cara feia, ele me dá. E aí, quando eu venho viver em comunidade, eu chego aqui com esse egoísmo. Eu chego aqui pensando só em mim mesmo. Eu chego aqui pensando só no meu umbigo. E aí sabe o que acontece? Eu não me dou com ninguém. Por quê? Porque as pessoas não fazem o que eu quero. Ah, mas em casa eu chorava, a mamãe vinha com TT. E aqui é diferente. Por quê, meu irmão? Deus, ele quer fazer com que você amadureça. Até quando você vai ficar nessa infância espiritual na sua vida? Comunidade é um chamado para o crescimento e para a maturidade espiritual. E muitas vezes nós não entendemos isso. É por isso que nós nos ofendemos com tudo e com todos. Qualquer coisinha eu fico magoadinho. Qualquer coisinha eu fico ressentidozinho. É tudo pequenininho porque é o mimadinho. O mimadinho, a mimadinha da mamãe. Tem gente, outro dia fui chamar o Samuel lá na casa dele. Aí a mãe dele, Dona Néia, falou assim: ô pastor, tudo bem? Tudo bem. Entra lá, ele tá lá no quarto dormindo. Aí eu entrei lá, tal. Era tipo 1:30 da tarde. Fui lá, aí ele tava lá. Aí entrei, né? Tava a porta aberta. Quando eu olho, meu irmão, vocês não vão acreditar. Chupetinho azul. Eu falei, Samuel? Rapaz, meu. Aí o que eu fiz? Eu orei, ungi, desde aquele dia em diante. Nunca mais. Irmão, são 3 semanas já. Alegria, alegria. Vitória. Por quê? Porque a gente é muito assim. Todos os seus conflitos relacionais é por causa do seu eu ferido, meu irmão. Sempre é isso. É por isso que Paulo, ele ensina a gente a crucificar o nosso eu com Cristo. E se de verdade o seu eu estiver crucificado com Cristo, esse seu eu aí não vai se ofender mais. Maturidade, meu irmão. Tinha um menino aqui na Rafa, Fabinho. Eu sempre batia no peito dele e falava assim, maduro, tá maduro? Eu falava pra ele. E ele olhava pra mim assim e falava, maduro, maduro. Ele olhava pra mim e falava, eu falava, então maturidade. Porque a gente precisa entender que é pra esse lugar. Qual foi a palavra que Deus nos deu no começo do ano? Que esse seria um ano de maturidade. Só que, meu irmão, eu não aprendo a me relacionar na igreja. Eu não aprendo a me relacionar em casa. É por isso que são tantos divórcios. Gente, tem mulher que não sabe ser esposa. Não sabe. É tipo assim, não sabe. Tem marido que não sabe ser marido. Porque o cara, ele casa e ele pensa que a mulher dele é a mãe dele. O cara pensa que é a mãe dele. A mulher na mesma coisa. A mulher já tem aquela natureza mandona. Não tem aquela natureza assim, de mandar? Acho que é uma síndrome. É um complexo. Você não precisa mandar para ter autoridade, meu irmão. Só que assim, aí a mulher fala assim, lá em casa é assim, a pastora. Florença, pega isso daqui. Luísa, pega isso daqui. Vinícius, pega isso daqui. Eu falei assim, não, eu sou só o filho mais velho nessa casa. É assim que eu me sinto, filho mais velho. Mas, parece uma brincadeira, mas muitas vezes, o filho, ele se relaciona com a mãe. Aí quando ele casa, ele tem a esposa. A esposa não é mãe. Aí a gente não sabe. Aí o cara casa, ele quer continuar tendo vida de solteiro. Aí ele aparece em casa meia-noite. Onde você tava? Ah, tava jogando bola com os caras lá, meu. E por que você não ligou? Rapaz, 18 anos, tenho mais de 18 já. Vou ligar pra quê? Sou dono do meu nariz. Que eu se liga. E olha só, não casei com mulher para querer ficar controlando a minha vida, não. Você fica aí na sua. O que que acontece? A gente não sabe. A gente não sabe ser casado. A gente não sabe. E posso falar, meu irmão? A vida em comunidade ajuda a gente a crescer em tudo isso. É ou não é? É ou não é? Por quê? Você pega um cara mais velho, ali, Jarzon. Quantos anos de casado já? 25 anos de casado, pastor Edu, quantos anos de casado já? 13 anos de casado, tá? Claudião, quantos anos de casado? 19 anos. Aí você chega assim e fala assim, cara, olha aí, como que é a vida de casado? Deixa eu ver ali. Tem coisa que a gente não aprende, sabe por quê? Porque a gente não observa. Ou porque a gente é orgulhoso e arrogante para não ir lá e perguntar. Por exemplo, a Aninha está casando, não está agora? A Aninha vai lá e a Jade casou faz quanto tempo? Quatro anos. Então a Aninha tem que ir lá e falar assim, Jade, me explica como é, Jade, me ensina. Tem que ser humilde lá e... O Sam, que está atrás da Aninha. É. Porque você nem namorou, então você tem que chegar na Aninha e falar, Aninha, meu, como você conseguiu desencalhar? E a gente vai aprendendo uns com os outros. É ou não é? É ou não é, meu irmão? É isso. Aí você pá, vai lá, fala com o Rafa, fala, ó, eu preciso dar uma ajeitada aqui nas minhas finanças, que eu sou muito desorganizado financeiramente. Ô Rafa, cara, me ensina aí, meu. Você que é um cara das planilhas. É ou não é, Jesse? O cara das planilhas. Meu, me ensina aí, meu. Porque, meu, eu só tenho. Eu tenho só as planilhas das dívidas. Não sei o que acontece comigo. Meu Deus, aqueles arquivos somem do meu computador. E a gente vai aprendendo uns com os outros. Você está percebendo a importância da comunidade? A comunidade é isso. Então, viver em comunidade de verdade, a comunhão bíblica, isso nos melhora. Para quê? Para os nossos relacionamentos diversos da nossa vida. A falta da vida em comunidade deixa na nossa vida o quê? Uma lacuna. É por isso que muitas vezes eu estou na igreja, mas eu não estou vivendo a koinonia autêntica. Eu não estou vivendo a koinonia bíblica. E se a gente for ver, lá nos nossos ensinamentos, quantas vezes seu pai sentou com você e falou assim, filho, hoje eu vou te ensinar a perdoar. Quantas vezes seu pai sentou com você e falou assim, ó, filho, hoje a aula de hoje é se humilhar. Hoje eu vou te ensinar a crucificar a sua carne. Hoje eu vou te ensinar a se dar bem com as pessoas. Hoje eu vou te ensinar a se relacionar, hoje eu vou te ensinar a pedir perdão. Porque perdoar é uma coisa e pedir perdão é outra. A gente não é ensinado nisso. Mas posso falar, relacionamentos sem esses valores, eles não subsistem, meu irmão. Aninha, você vai casar. Você vai ter que perdoar o Guizinho todos os dias. Um casamento sem perdão, ele não sobrevive. Não sobrevive. E não só perdoar, mas pedir perdão. Todos os dias. Todos os dias. Então a gente não é ensinado a viver isso. Mas aqui a gente é ensinado. É por isso que essas coisas vão agregando valores dentro de nós. E eu vou ficando o quê? Mais fortalecido. A comunidade, ela me deixa o quê? Mais fortalecido. Porque eu vou falar uma coisa para você. Nós não podemos aceitar, meu irmão, viver um pseudo-cristianismo. Ou é cristianismo aquilo que a gente vai viver. Amor, perdão, reconciliação, comunidade, comunhão, partir do pão, as orações, os ensinos dos apóstolos. Ou não é cristianismo. Então, tem comunhão? Tem comunidade? É cristianismo. Não tem, não é cristianismo. Vamos ler lá, Atos 2. Versículo 42. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam o quê? Juntos, unidos. Diga, todos os que criam estavam juntos, unidos, e tinham o quê? Tudo em comum. Eles estavam juntos. É por isso que uma comunhão autêntica, ela se resume a nós estarmos juntos, quando? Sempre. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não é estar junto só quando eu não tenho o que fazer. Porque às vezes a gente olha para os tempos da Bíblia, e a gente pensa que os caras ficavam lá jogando dominó na praça. A gente pensa que os apóstolos eram um bando de aposentados sem ter o que fazer. E isso não é verdade. Muitas vezes eles tinham muito mais do que fazer do que a gente. Eles trabalhavam demais, meu irmão. Imagina Pedro pescando. Trabalhava demais. Aí, na casa, não tinha água. Não é verdade? Sim ou não? Os caras tinham que buscar água. Não era só ligar para o caminhão pipa. Tinha que ir lá buscar água no rio. Buscar água no poço. Não era todo mundo que tinha um poço. Às vezes tinha um poço no meio de uma comunidade inteira. Imagina então. As mulheres, então, cada uma tinha 15 filhos, meu irmão. Imagina. A gente tem dois lá, a Luísa e a Flor. Imagina 15 filhos. Pâmela, imagina você com 15, Isabela. Mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe. Na quarta, você, meu, já infartou. Assim. Então, às vezes, a gente olha para a Bíblia e a gente fala assim, um ficava lá comendo da casa dos... Não. Eles tinham uma prioridade definida, meu irmão. E sabe qual que é o nosso problema? A gente não quer mudar a nossa agenda. E entender o que é propósito. Sabe o que significa? Significa você mudar a sua agenda para entrar na agenda de Deus. Porque o que você vai colocar na sua agenda? Aquilo que é mais importante para você. Mas o que está na agenda de Deus? Aquilo que é mais importante para Deus. É por isso que eles se dedicavam. Eles perseveravam. Eles insistiam na comunhão, meu irmão. E é isso que a gente tem que fazer. Por exemplo, essa semana, você foi na casa de alguém para ter comunhão com essa pessoa? Você precisa ir. Outra pergunta, você recebeu alguém em casa? Porque é chato, porque suja a casa, porque é inconveniente. Porque a gente fica lá e a gente quer a nossa privacidade. E vem aqui e vai sujar. E suja isso, e suja o meu chão, e suja isso aqui, não sei o quê, quebra meu copo. Porque, meu irmão, a gente não quer pagar o preço por nada. E realmente tudo isso é verdade. Mas a gente tem que aprender a crucificar a nossa carne. E a gente aprender o quê? Que o que vale mais a pena são as coisas eternas. E não são as coisas temporais. Porque as nossas coisas temporais, elas vão acabar. Mas os relacionamentos, eles são para a eternidade. E um dia essa pessoa que você foi comer na casa dela, você vai encontrá-la lá no céu. Mas não! Eu prefiro preservar o que é temporal e abrir mão do que é eterno. E isso é o quê? É uma grande inversão de valores. E a gente precisa ser intencional, meu irmão. E eu quero te encorajar aqui nessa manhã. Eu quero te encorajar nesse domingo a fazer isso. Recebam pessoas na sua casa. Vá na casa de pessoas. Pessoas que às vezes você está evangelizando. Marque alguma coisa com essa pessoa. Faça, só não marque no dia do culto de domingo, meu irmão. Que tem um culto na semana, você marca bem na hora do culto. Aí, A gente, né? Samu, que você fizer isso, cara, vou te expulsar, vou te dar uma carta de... Eu já expulsei alguém aqui da igreja? Nunca, né? Você vai ser o primeiro. Vai ser o expulso primaz daqui. Você chegar lá na outra igreja e falar assim, qual que era a sua função? Não, eu o primaz, é primaz. Faça isso, eu quero te encorajar, meu irmão. Eu quero te encorajar. Pastor Edu foi lá essa sexta-feira, na casa do irmão dele, fez um culto lá. Glória a Deus, é isso, meu irmão. O irmão dele está precisando de Jesus. Às vezes eu fico, não, eu tenho ensaio de louvor, não dá. Cara, aí eu fico aqui, blang, blang, blang, blang, blang, blang, blang, blang, blang. Aí eu chego aqui e falo, meu, toca aí, eu sou do meu amado. Não, não dá. Aí o Guizão, pô, deixa faltar a bateria, meu, no violão. Ô, oh, meu, deixa isso daí pra lá. Vamos cantar todo mundo aqui a capela. Mas sabe o que é o problema? Às vezes você fica ali mergulhado no ministério e você acha assim, eu estou crescendo. Mas você não está tendo crescimento espiritual nenhum, meu irmão. A ilusão de, ah, eu estou trabalhando, ah, não sei o quê, ah, porque quando chamar lá, eu vou impor as minhas mãos para as pessoas. Meu irmão, a gente tem que largar de besteira, de idiotice. Isso não é crescimento espiritual. Crescimento espiritual é quando o seu caráter é transformado, quando a cada dia você está mais parecido com Jesus Cristo, você tem mais tempo com Deus, o seu casamento está sendo restaurado, o seu relacionamento com seus filhos está mudando. Isso é crescimento espiritual, meu irmão. E às vezes eu penso, não, porque eu estou crescendo, porque eu estou crescendo. Eu estava na porta, ó, da porta eu já fui promovido aqui, ó. Estou aqui do lado do altar, daqui a pouco é lá em cima. Porque eu nasci para brilhar. Não é verdade? Meu irmão, a gente tem que parar com besteira. E às vezes, assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estar com as pessoas. Cara, a gente se dedica para tantas coisas. Não é verdade? Por que que a gente não pode se dedicar para isso? Por que você não pode pegar e falar assim, meu, vou na casa dessa pessoa, vou estar lá com ela, vou ter um tempo com essa pessoa? Por que você não pode fazer isso? A gente se dedica para tanta coisa, meu irmão. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema são as prioridades erradas. Agora, olha o que diz aqui, ó, no versículo 46. E perseverando unânimes, todos os dias, diga, todos os dias no templo, diga, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Meu irmão, olha que fantástico, fala para o seu irmão aí, isso daqui é demais. Sabe, às vezes eu falo assim, ah, eu preciso orar, às vezes eu preciso jejuar, às vezes você fala assim, eu preciso ler a Bíblia. Mas aí você fala assim, comunhão, se der eu tenho. É como se comunhão fosse alguma coisa descartável. É mentira, meu irmão. E eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. A comunhão é um dos pilares da igreja. Diga, pilares da igreja. Diga assim, bases de sustentação da igreja. Eu preciso entender isso, meu irmão. Eu preciso entender, porque eu quero que você saia daqui com essa frase, assim, ó, no seu cérebro. Deus, Ele anseia que eu tenha comunhão com os meus irmãos. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. E essa é a diferença dos nossos dias para a igreja primitiva. Qual a diferença? Eles priorizavam. Agora você pergunta para você, será que eu tenho priorizado a comunhão com as pessoas? Porque eu penso assim, se eu digo que eu sou íntimo com Deus e não cultivo relacionamento com as pessoas, isso não é bíblico. Você entende assim, isso, eu caio em uma contradição. Eu falo assim, não, porque eu sou íntimo de Deus. Mas aí eu não me relaciono com as pessoas. Eu estou contradizendo aquilo que eu estou dizendo. É como se eu pudesse, se eu falasse assim, não, eu me relaciono com a cabeça, mas o corpo eu não quero saber. Olha que loucura. Então isso não cabe. É por isso que nós, muitas vezes, aceitamos as nossas desculpas esfarrapadas para a nossa falta de comunhão. A nossa falta de comunhão é simplesmente a nossa falta de prioridade. A nossa falta de comunhão é simplesmente a nossa falta de comprometimento com um propósito. Porque todo mundo é comprometido com algo. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Todo mundo é comprometido com algo. Todo mundo, meu irmão. Quem trabalha aqui? Você não tem compromisso lá com o seu trabalho? Só que assim, eu só me comprometo de verdade com as coisas de interesse pessoal para mim. Eu só me comprometo de verdade com o quê? Com as coisas que eu amo. E olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8. Abra comigo lá, 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 5. Paulo está falando do comprometimento financeiro que a igreja de Corinto tinha, certo? Que é um compromisso também, sim ou não? Aí ele fala aqui no versículo 5. Ele fala assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram. Primeiramente a quem? Primeiro nível de compromisso. E depois o quê? A nós mesmos. Amai ao Senhor acima de todas as coisas. E o próximo como a ti. Eles estavam praticando a palavra pela vontade de Deus. Então, eu tenho que ter esses dois compromissos, meu irmão. Eu tenho que me comprometer com Cristo. Mas eu também tenho que comprometer com os meus irmãos em Cristo. Agora, será que eu encaro os meus relacionamentos com os meus irmãos como um compromisso? Ou não? Os meus relacionamentos com os meus irmãos, eles são simplesmente ocasionais. Porque eu me comprometo com as minhas coisas, pelas minhas causas, eu luto. Eu tenho ideais pessoais, eu tenho sonhos, e por eles eu luto. Mas quando você vê as coisas pelas quais você tem lutado, isso vai revelar o quê? Isso vai revelar a centralidade de você mesmo na sua vida. É por isso que, meu irmão, isolamento não funciona. Não funciona. Você pode até pensar que está dando certo. Isolamento não funciona. Comunidade funciona. É por isso que estar entre os irmãos é uma escolha. Você tem que escolher. Eu tenho que escolher estar entre os irmãos. Meu irmão, acabou o culto. Não sai correndo. A não ser que você tenha um compromisso, um dia, tudo bem. Mas fica um pouco com os irmãos. Porque estar entre os irmãos é uma decisão nossa. E a gente precisa optar por isso. Eu sei que é difícil, às vezes. Quantas vezes eu não preguei aqui e a minha vontade era sair e ficar sozinho, meu irmão? Falando, estou abrindo para vocês o meu coração. Mas aí o que, que você faz? Você se esforça. Você crucifica a sua carne. Você entende qual que é o seu propósito. E você começa a viver tudo dentro disso. Sabe, queridos, a gente tem que aprender a valorizar a coinonia. Porque o nível de amizade, de aliança que a gente pode desenvolver aqui no corpo de Cristo. São alianças e relacionamentos que a gente vai carregar para a nossa vida inteira, meu irmão. E a gente tem que valorizar a questão da coinonia no meio do corpo de Cristo. Se você abrir comigo em 1 Coríntios 11, eu já estou terminando. Sabe, a gente tem que valorizar cada momento da nossa vida. A gente tem que saber celebrar isso. Porque eu falo isso sempre. Um dia todas essas coisas vão passar. E talvez a gente vai sentir falta disso. Mas escuta aqui o que eu vou falar para você, meu irmão. O dia... Tem muitos aqui que não entenderam ainda essa coinonia que eu estou falando. O dia que esse valor entrar no seu coração... De verdade, que essa palavra se tornar viva em você, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Esse nível de comunhão, ele vai te abençoar. Mas o que que acontece? Qual que é a chave, pastor? Isso precisa ser uma prática. Talvez daqui 3 anos, não estou brincando, talvez daqui 3 anos, a gente tem aprendido o que é comunhão de verdade. Mas para isso a gente tem que praticar diariamente, durante 3 anos. Você percebe? Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17, Paulo fala aqui uma coisa muito importante. Ele fala assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, senão para o... Paulo está falando da Santa Ceia, mas ele está falando o quê? De uma comunhão sem um propósito. Porque existem várias verdades aqui envolvidas. Primeiro, eles se ajuntavam para comer e beber, e não para celebrar o corpo de Cristo. Segundo, muitas vezes na Santa Ceia, eles excluíam os mais pobres. Então, aquilo que era para uma inclusão, se transformou em um objeto de exclusão. Então, Paulo, ele começa o quê? A falar para ele, fala assim: olha, vocês estão tendo comunhão sem propósito. E eu vou te falar uma coisa aqui de verdade, meu irmão. Se não é comunhão com propósito, então não é coinonia bíblica. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente só se reúne para jogar a conversa fora. E eu estou te falando, receba um irmão em casa, vá na casa de um irmão, mas tenha propósito nos seus relacionamentos. Não receba nenhum irmão na sua casa para ficar falando mal das pessoas ou para ficar falando mal da igreja, porque isso não tem propósito. Para ficar falando mal da Dilma, para ficar falando mal do governo, isso não tem propósito. Então, quando eu me ajunto, tem que ter propósito. Ah, beleza, vamos falar de futebol? Vamos falar. Vamos falar que nem mulher que fala sobre coisa importante. É moda, é gastronomia, vamos falar sobre tudo isso. Mas tem que ter propósito, meu irmão. Se não tem propósito, eu não quero ficar perdendo minha vida ali, sem propósito. Se assim, ó, faça essa pergunta, toda vez que você ficar lá, por exemplo, foi comer uma pizza na casa do Rafa. A hora que você sair de lá, você tem que falar assim: poxa, eu cresci desse relacionamento? Eu estou mais perto de Cristo? Eu edifiquei a vida deles? Ou eles me edificaram? Faça essa pergunta. Porque senão não tem propósito. Sabe como que a gente vive hoje? Parece que quando a gente sai da igreja, quando o culto acaba, a gente desliga uma chavinha, meu irmão. Você desliga uma chavinha. E aí, meu irmão, domingão, pego a caixinha de fósforo, põe o meu chapéu, gafieira, né? Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. E vamos que vamos. Então eu vivo sem propósito. Eu tenho um relacionamento sem propósito. Só as conversinhas lá no Facebook. A gente é livre para brincar. Amém, queridos? Mas eu preciso ter propósito. Eu quero concluir lendo com vocês Hebreus 10. Versículo 24. Diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras. Então, a gente precisa se estimular uns aos outros. Isso que é comunhão com propósito. Então, eu me reúno, vou lá na casa do Rafa e falo: Rafa, e aí, cara, como é que tá? Como é que tá a vida? Como é que tá? Ah, aí ele fala assim pra mim: ah, tá difícil, pastor, tô cansado e tal, não sei o quê. Cara, mas você vai conseguir, Rafa. Você vai conseguir, meu, vai dar certo isso daí. Você vai se equilibrar, é só um tempo na sua vida, vai passar. Logo, logo aí, isso é estimular. É você pegar assim, você vai colocar a pessoa pra frente. Você vai estimular ela no amor, você vai estimular ela nas boas obras, você vai estimular, você vai falar assim: não, vamos lá, você vai conseguir, meu, vai dar certo. Aí eu falo assim: e aí, Sandra, você já conseguiu lá fazer o culto familiar com seu marido? Ah, ainda não consegui, porque é difícil, mas eu estou tentando, aos poucos a gente está tendo alguns avanços. Sandra, vamos lá, em nome de Jesus, estou orando com você, vai dar certo, olha, eu quero te encorajar, em nome de Jesus. Sabe, é para isso que a gente tem que se reunir, meu irmão. É para isso. Que nem o Lesão, cadê o Lesão? Lesão, quantos quilos que você vai emagrecer esse ano aqui? Que você tinha me falado em janeiro? Ah... Se for 100 gramas, cumpriu o propósito. Aí o Lesão começa, não, que nem o Guizão. O Guizão agora está emagrecendo, tá lá na academia, tá lá. E é legal. Então você tem que falar: e aí, Guizão, como é que tá lá na academia? Ah, tô indo lá. Quando você já emagreceu? Ah, eu emagreci 300 gramas, meu, demais e tal. E tal. Aí o que você tem que falar? Beleza, pô, que legal, meu. Vamos lá, meu, você vai conseguir, meu, parabéns, parabéns pelo seu esforço, pela sua força de vontade. E aí o Guizão também fala: ô Sam, meu, vamos lá, meu, vamos comigo, meu, eu te ajudo e tal, não sei o quê. Porque o Sam, ele tipo já desistiu, ele tá esperando ganhar um dinheiro para fazer uma plástica, para passar o facão e já era, meu. Tem que ir pelo caminho. Mas você percebe aqui o que é a Bíblia, meu irmão? A gente tem que considerar uns aos outros, ter consideração. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes eu não tenho consideração. Eu me reúno com a Tati só para ficar me aparecendo, falar: ah, Tati, porque, meu, agora eu tô com um carro aqui, ó, que é diferente. Não, é agora. E eu fico assim, sabe? Só. Aí quando eu vou embora, ela fica se sentindo um lixo. Que consideração que eu tenho por ela? Nenhuma, meu irmão. Aí ele está falando assim: consideremos uns aos outros para estimular. É que nem estava falando: Léo, cara, meu, e aí? Vamos tirar essa carta de motorista. Falei para Mari: Mari, e aí, Mari? vamos tirar a carta, vamos lá, vamos comprar seu carro, vamos lá, Alan. Vamos fazer, vamos. Meu irmão, eu tô com tanta fé, estou até estimulando mulher para tirar a carta. Olha aí. Mas é isso. Então uma coisa, uma vez o pastor Daniel Branco falou assim, que o sogro dele deu uma bronca nele. E falou assim, meu, se você não vai acrescentar, por que que você vai diminuir? Só que olha que loucura. Às vezes você recebe alguém em casa, quando aquela pessoa foi embora, o que que ficou daquela comunhão? Nada. Ficou nenhum aprendizado, nenhuma edificação. Nada. Beleza, você já está entendendo que você tem que ter comunhão. Mas será que a nossa comunhão tem tido um propósito bíblico? Será que a gente tem vivido essa verdade? Porque eu creio que quando a gente se ajuntar, precisa ser para crescimento espiritual. Eu creio, né, que a pergunta que eu tenho que fazer é essa. O quanto eu cresci? O que que eu estou levando embora desse tempo aqui? O que eu estou levando embora? Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Começa a avaliar um pouquinho os seus relacionamentos nessa manhã. Não começa a pensar assim de muitas coisas assim longe. Mas pensa dessa semana mesmo. As pessoas com quem você esteve. As pessoas com quem você almoçou. Seus familiares. Será que você, como marido e como esposa, vocês têm se relacionado com um propósito? Com seus filhos? Aí você fala assim, o quanto eu cresci? Porque tem relacionamentos diferentes. Às vezes, algum, você vai só dar. Dá. E outros você vai receber. E outros você vai dar e receber. A questão é que sempre precisa ter edificação. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crucificar a nossa carne. Nós precisamos crucificar o nosso eu, meu irmão. Eu creio que essa palavra é muito profética. Nós temos que sair da nossa agenda para entrar na agenda de Deus. Você vai cancelar compromissos seus para ter comunhão. crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Diga isso a Ele. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, Espírito Santo, me mostra agora, me mostra agora as pessoas, as pessoas que o Senhor quer me levar, que o Senhor quer me levar para ter comunhão, para ter comunhão. As pessoas da família de Cristo, as pessoas da família de Cristo. Senhor, Senhor, nessa manhã, nesta manhã, eu quero tomar uma decisão. Eu quero tomar uma decisão de priorizar a tua agenda. De priorizar a tua agenda. Priorizar a sua agenda. Priorizar a sua agenda. Pede para Deus te mostrar, meu irmão. Sabe, a gente precisa ser discípulo e fazer discípulos. Ser discípulos e fazer discípulos. Relacionamentos com propósitos. O Espírito Santo vai te mostrar. Seja intencional. Oh Senhor, aproxima pessoas. Aproxima pessoas. Senhor, em nome de Jesus. Relacionamentos que precisam ser quebrados, modificados, que são relacionamentos mentirosos de comunhão, porque se ajuntam para falar mal de pessoas, porque se ajuntam para falar mal do corpo de Cristo. Eu declaro quebrado. Abre os olhos dos teus filhos e leva-nos a relacionamentos com propósitos. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Deixa eu te falar, Deus, Ele vai te levar a alguns lugares e você vai precisar entender isso. Porque a comunhão com os meus irmãos em Cristo é diferente dos meus outros relacionamentos. Mas eu não posso me privar de anunciar o reino de Deus para os perdidos. Então, e tem pessoas que o Senhor vai te levar na casa dessas pessoas. Casais, famílias, familiares seus. Deus vai te usar para tocar a vida dessas pessoas, para iluminar a escuridão dessas pessoas. Existem pessoas que estão esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Pede para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, me mostra. Fala: Espírito Santo, me mostra aonde o Senhor quer me levar, em quem o Senhor quer que eu toque. Diga: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Ah. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Cristo, Cristo vive em mim. Abraça o irmão do seu lado. Aleluia. Vamos fechar os corredores. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, declare. E Cristo vive em mim. Oh, aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Sabe, meu irmão, um novo tempo precisa nascer no meio do corpo de Cristo. A gente precisa estar junto, comer na mesma mesa, orar pelas mesmas coisas. Eu quero te encorajar a isso. Programem viagem de férias juntos com seus irmãos. Façam isso, meu irmão. Façam isso, eu quero te estimular. Eu quero te estimular. Eu não quero te prender na igreja, mas eu quero te enviar para cumprir o seu propósito e cumprir o seu destino, meu irmão. Beleza. A gente está aqui só de domingo, mas o que eu quero falar para você, tenha propósito na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Viva com propósito, meu irmão. Viva! Insista nos relacionamentos! Ame! Ame loucamente! Sem esperar algo em troca! E cresça! Cresça espiritualmente! Seja alguém que promove crescimento na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, que as mulheres rompam com o espírito de maledicência, com o espírito de fofoca. Em nome de Jesus, meu irmão, que os homens amadureçam e a igreja cresça. Com propósito, com propósito, com propósito. Ah, Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo. Cristo vive em mim. Aleluia. Ore aí pela vida do seu irmão, meu irmão. Abençoe a vida dele. Dê um abraço aí em 2, 3, 4, 5 irmãos. Em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor! Aleluia! Amém, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, a Marineuza colocou um testemunho aqui. Glória a Deus. Deus abriu uma porta de emprego para o Michael. Amém. E, só que ele tinha que mudar, estudar à noite e não tinha vaga. Aí eles conseguiram uma vaga, né? Foram lá na Secretaria de Ensino. Deus preparou tudo também. E ele mudou de horário, e para a glória do Senhor, no mês que vem vai começar a trabalhar. Glória a Deus por isso, vamos aplaudir ao Senhor.